homens e máquinas trabalhando na parte deslocada. Autorizado pouso. Vento 120 graus com 08 nós. Gol 1982. Puxa, acionando a chamada ataque 6311. O Gol 888, retificando, o senhor vai taxiar via Alfa e Kilo, ok? Primeira esquerda aí, ingressar no pátio 3, chamar para ingresso, pátio 1, 1888. Alfa, Kilo, pátio 3, chamando para ingresso, pátio 1, 1888. 4 mil de marcador externo, completo final do procedimento em redução para aproximação. Chame agora a torre na frequência 1118.612 e solicite instruções para pouso na pista 97. Muito grato. Salvador é o trip 5494. Trip 5414, tráfego avistado, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, informa o cabeceiro no zero, deslocada 1 no 1200 metros. A intenção é pouso 97, autoriza da presente, base. Forte no externo para cancelamento, trip 5414. Positivo, vai informar. Jet 6726, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1013, para interceptar o final do procedimento ILS X-Ray, curva direita, proa 070, informe estabilizado no localizador. Direita 070, desce para 2000, completa e apostado, 6726. Porta na final, baixa a tela. Informa o Boeing da Web, 10 milhas da sua retaguarda, não alongue muito a base para a pista no 7, ok? Sim, eu vou fazer uma curva. O 1982, solo aos 4,6, libera a direita, chama o solo, 121.9. 129, eu livrar o 982. A TLS X-Ray, aguardando transferência, comunicação. Guardando a transferência, 6726. Ok, base para final, baixado, checado. Trip 5414, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 120 graus com 08 nós. Certo. Gol 982. Parece aquilo, 982. Aviança Brasil 6311 para o táxi com 106 a bordo, altera na Galeão, 4,20 autonomia. Chame torre 118 decimal 6. 86, 6726 a bordo. Delta, altímetro 1013, no ponto de espera, chame a torre 118 decimal 6, tenha um bom dia, um bom voo, 6319. Autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera da na Delta, quando lá 1186, aliança 6319. Para ingresso, pátio 1888. 888, portão 03. Portão 388. No 4, no solo aos 4,8, libere a esquerda na Lima, chama o solo 121.9 para ingresso no pátio principal, bonito pouso. Sete já com a visão do pátio, 5,4 no 4. 4 de Zona Lima já visual combate. Ok, autorizado o táxi até a remota, trips em 4 no 4. Vai seguir antes do gol ou a Bianca, Salma? Vai sim, senhor, vai antes do gol. Obrigado. O gol no 982 vai dar a passagem ao Fokker 100 à sua frente, vai ingressar no taxi Delta, depois segue em frente chamando-se da Juliette. 100, segundo no 982. 2 meia. Salvador, Avianca Brasil 6391, ingressando na Taxiway Delta, pronto. Avianca 6391, mantém a posição na Taxiway Delta. Mantém a posição na Delta 6391. Se está livre, puxa acionar sempre o táxi. Autorizado pushback acionamento, reportada para o táxi, 3454. O 982 da Gol está prosseguindo para o táxi, poderia confirmar a posição, sim? Você pode seguir em frente, ok? Vai seguir em frente e manter a posição do seu táxi Juliette. Vai manter antes da Juliette, 982. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira deslocada 1.200 metros. Livre, alinhar e manter a Avianca 6391. Jet 6726 no solo 52, libera a direita, chama o solo 121 décimo 9. Libera, chama 121 décimo 9, 626. Táxi autorizado, chame antes do táxi 1 quilo. Avianca 6391 na escuta? Na sua escuta, Avianca 6391. Está visual com a marca do deslocamento da cabeceira à sua frente? Está prosseguindo até a mesma 6391. Avianca Brasil 6391. Ok, o 982 ingressa agilizando pelo Juliette, portão 07. É o 07, igual 982. Bianca 63, 1-1, decolada 5-4, chame agora o controle, 1-1-9-8, bom voo. Controle 119-8, bom dia, Bianca 63, 1-1. Bom dia. 7-2-6. Papão vai passar o jogo, retaguarda, tá livre inicial, Dan 3-4-5-4. Reiniciando o Dan 3-4-5-4. Radar na decolagem, suba para nível 320, saída da EL, transição de NER. Decolado da EL, de NER, cruzando 1500, acendendo ao 320, Avianca 63, 1-1. Controle autorizaria para o 63, 1-1, da Presidente Voa, de NER. Autorizado, curva à direita na proa de Dael. Autorizado, direita, proa de Dael, Avianca 63, 1-1. Salvador, gol 1397. Gol 397, prossiga. Autorização, Ilhéu, do nível 200. 200 será coordenado, mantém escuta e aguarde. É. POB 1976, autonomia 0320, alterando o Natal. Ficou P1976, bordo Natal 320. Está livre o seu táxi em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Taxiway Delta. Ajustado 1013 padrão, ponto de espera Torre 1186. Bom dia, bom voo. Autorizado o táxi da Taxiway Juliette Alfa e Delta. Espera 1-1-8-6 com 1013, tá 3-4-5-4. 397. Consiga. Tem a saída prevista para ele, ó. Pronto para cópia completa? Tô sim. Ele é autorizado nível 200, saída da El Lida, após Lida direto Ilhéus, curva direita após a decolagem, acione 5072 e o controle 119.8, Golo 397. 200 Ilhéus, da El Lida, após o Ilhéus, curva na direita 5072 e 198. Portão 3, chame pronto. Obrigado. Aviação 6311, passa nível 110, chama agora o centro. Recife na frequência 128.8, alterna 133.25. Centro Recife 1288, alterna 133.25, Avianca 6311, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, cabeceira deslocada 1.200 metros, vento 130 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, posição no zero, cabeceira deslocada a 1.200 metros, 3454. 454, decolada 05, chame agora o controle, 119, decimal 8, bom voo. 198, muito bom dia, obrigado, 54. O senhor confirma esse voo local, qual o seu setor? Muito bom. Entendi, desculpa, não entendi. Circuito de Europa. Ah, ok, circuito da Europa, isso, toque remetido? Negativo. 0 pro Caracaju, 3454. O senhor vai decolar com curva à direita após decolagem, se coordenar com a torre 118.6, em caso de falha alterna o controle 119.8, acione 0173, eco em Dinovembro. Chame a torre 118.6, confirme o tempo de voo e autonomia para o B. Ok, ciente. Chame a torre, operacionamento táxi. Eco de Novembro, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador, bom dia, 3602. Bom dia, prossiga. 300 para Porto Seguro. Ciente, mantém escuta, guarde cópia, confirme o portão. 05. Ciente, ciente. Autorizado, reporte para ingresso na 17, o Eco Índia Novembro. Léo 3454, passa agora nível de voo 1130, chama o centro na frequência 126.85, alternando 125.45. 2800-3454, até amanhã. De novembro autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Para cópia. Prossiga 3602. Ponto seguro, nível 320, uniforme ISC 50, pista 10, curva direita, Dael Diner. Aciona 5075198, controle, tá 3602. 3602, autorizado por seguro, nível 320, veículo ISC 50, decolando da décima, curva direita, Dael Diner, 5075, transponder, controle 198. Só contei o nível autorizado? 320. Não, eu autorizei o 300. 300 autorizado, stand 3602. Chame para acionamento pushback. Sim, 3602. Entendeu? Eu estou voltando. Escuta, senhor. Porque realmente eu tinha autorizado o 300.